rotina de acorda e sai pra trabalhar. Sem distinção de mal ou bem, pra onde vai, pra onde vem alguém. Na mesma rotina, no mesmo lugar. Todo dia ele faz tudo igual, sem saber o que é real. Quem vem da selva é luta constante, muita superação, batalha todo instante. É correria intensa, focado e inconformado. Me sinto às vezes como a Sanji preso injustiçado. Mas não me entrego, não me apego, ao contrário eu cresço. Essa cidade contém regras que não obedeço. Conformados estão fadados a pagar o preço. Viemos pra incomodar, preparado o recomeço eu ofereço. Rima para os filhos sem esperança, vencidos pela rotina e a falta de confiança. Mundo conformopolita, política que irrita. Quanto mais se globalizam, mais controlam e nos limitam. Mas meu limite é o universo, ultrapassa as barreiras. Convenço até os mais céticos a fechar na fronteira, pra resgatar as almas na cidade conformada. Encontro a felicidade na próxima parada. Quem se conforma se entrega, quem se entrega é fraco. Quem é fraco escorrega e não suporta o impacto. Faz pacto naquela de se transformar em astro, se conformando com a queda nessa deixando mó rastro. Simplesmente aceita a se arrastar pela lama, só porque é brasileiro rejeita a lei da Dalai Lama. Se engana ao avançar no caminho turbulento, conformou a polícia é o que te faz perder tempo. Mas vê se acorda pra vida, porque o que é o teu tá guardado. Mas se tu ficar nessa, só no perdido já chave. Se tu se sente perdido, selva, não fique omisso. Com refrão te garanto, posso explicar tudo isso. Essa é a conformópolis. Peraí. Mas que cidade é essa, branca e cinza? Onde o amor habita, órbita infinita, brisa selvagem. Calafrio constante pra quem vive o acromatismo urbano dessa terra, tribo transcendental. Traqueia turbulenta tropical. Essa é a conformópolis. Essa é a conformópolis, onde lhe pode dar um direito de viver e ser feliz. Acabando com sua raiz, modelos compilados não tiram minha diretriz. Essa é a conformópolis, onde lhe pode dar um direito de viver e ser feliz. Acabando com sua raiz, modelos compilados não tiram minha diretriz. Não me conformo com o que eu vejo por aqui. Direitos imperfeitos, deveres para cumprir. Até vontade de sumir, mas eu honro o compromisso, não tem como desistir. A cada dia que eu acordo e penso, quem cobra o juízo governa sem nenhum senso. E assim eu me convenço que o trabalho é diário e o ritmo é intenso. Rotinas que incentivam o povo ir pro abismo. Trabalho, consumismo, política do conformismo. Conformópolis, conforme-se, conforte-se, foda-se. Controle-se, não pense, não haja, não mova-se. Aceitação é a primeira lição da nação, no controle de quem não tem noção do que se passa, por isso tanta farsa. Seja roubado e não faça arruaça, pois a união do povo é um ato indigesto. Por isso decreto proibido protesto. Taxas, impostos e muita alienação pra controlar a população, não pode educação. Saúde e educação aqui tem que ser precário, já que o povo é otário e quem manda é o empresário. E ele já mandou, não deixa o povo se unir, pois se o povo descobrir, eles vão evoluir. Essa é a conformópolis, onde lhe pode dar um direito de viver e ser feliz. Acabando com sua raiz, modelos compilados não tiram minha diretriz. Essa é a conformópolis, onde lhe pode dar um direito de viver e ser feliz. Acabando com sua raiz, modelos compilados não tiram minha diretriz. Cidade acorda e sai pra trabalhar. Sem distinção de mal ou bem, pra onde vai, pra onde vem alguém. Na mesma rotina, no mesmo lugar. Todo dia ele faz tudo igual, sem saber o que é real.